coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Eles partiram por outros assuntos muito, mas no meu canto estarão sempre juntos muito. Qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Agora eu não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora eu não pergunto mais aonde vai a agora estrada. Agora eu não espero mais aquela madrugada. Agora não vai. Espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser. Faca molada. O brilho cego de paixão e fé. Faca molada. Deixar o seu amor brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor brilhar e ser muito deixar tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. A fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Convite sensual, por telefonista, a palavra já morreu. Meu coração é novo, meu coração é novo. Eu nem li o jornal. Nesta caverna, o convite é sempre igual. Por telefonista, se a distância já morreu. Independência ou morte, distância em verso. Tchau.